Quando Moisés levantou o tabernáculo em pé, ungiu com óleo santo um lar de fé. Príncipes de Israel, com corações ardentes, trouxeram suas ofertas diante dos presentes. Ó Senhor, escuta a voz da adoração, recebe nossa oferta em consagração, corações em unidade se rendendo a Ti. Na Tua presença, Senhor, queremos existir. Dois carros e bois para os levitas servir, cada um com seu chamado, juntos a construir. Com flores e incenso, a oferta se eleva na tenda da reunião, a glória se revela. Ó Senhor, escuta a voz da adoração, recebe nossa oferta em consagração, corações em unidade se rendendo a Ti. Na Tua presença, Senhor, queremos existir. Quando o fogo descer e a nuvem se erguer, nossos lábios se abrirão em louvor a Teu poder. Cada dia é um novo para Te adorar. Na consagração do altar, vamos nos entregar. Senhor, escuta a voz da adoração, recebe nossa oferta consagração, corações em unidade se rendendo a Ti. Na Tua presença, Senhor, queremos existir. Na Tua presença, Senhor, queremos existir. Com cada sacrifício, nosso amor vai fluir.